É toda hora em firma. Mais uma vez, ideia gangsta. Relaxe sua mente. É de quebrada. Na quina tem flagrante, pode vir que tem. Escama, rupinol e amassa também. Quadrilha reunida, hoje é nossa banda. E de hora em hora, batagando lança. Na quina tem flagrante, pode vir que tem. Escama, rupinol e amassa também. Quadrilha reunida, hoje é nossa banda. E de hora em hora, batagando lança. Relaxa sua mente quando chegar na quina. Tá na hora, é os firma que patrocina. Na divulgação, na quina tem um produto. Paga, leva, leva a bola logo o bagulho. Essa é da boa, vamos compartilhar. A massa é de lei, demorou, vamos bola. Ele tá na fissa, dá logo uma bola. Ele tá na lombra, ai que erva cheirosa. Em cada badagada ele vê formiga. Tá pensando que tá bom, tá querendo decola. Aviãozinho na quebrada, viaja sem esparra. As donas é de lei, demorou, pode colar. Tá dando meia-noite, tá querendo aspirar. Na quina esparrado, vamos ver no que vai dar. Na quina tem flagrante, pode vir que tem. Escama, rupinol e amassa também. Quadrilha reunida, hoje é nossa banda. E de hora em hora, batagando lança. Na quina tem flagrante, pode vir que tem. Escama, rupinol e amassa também. Quadrilha reunida, hoje é nossa banda. E de hora em hora, batagando lança. Hoje é real e amanhã é só novela. Esquema de quadrilha, cada um na sua quebra. Menor é ilegal, o Porsche é 33. Os gangues cê na rua, é só linha de frente. Escama, rupinol, tá mocado, cê patente. Pra fora logo lança, calombra bem sinistro. Ideia gangsta, toda hora os bandidos chega de blá blá blá. Que hoje a noite é nossa, os banda tá no fervo. E pros capas sem resposta. Na quina tem flagrante, pode vir que tem. Escama, rupinol e amassa também. Quadrilha reunida, hoje é nossa banda. E de hora em hora, batagando lança. Na quina tem flagrante, pode vir que tem. Escama, rupinol e amassa também. Quadrilha reunida, hoje é nossa banda. E de hora em hora, batagando lança. Tá fragantoso na quebrada. Moleque porta as armas, quadrilha reunida, demorou é lá na praça. Nós tá de cima, tem escama e rupinol. As piranha tá no mar, eu vou jogar um anzol. Parque da Barragem, Pérola, Guaíra, Coimbra, Camp Clube, só quebra de magia. A sexta-cheira tá chegando e as top já tá constando. De rolê pela cidade, chama atenção de malandro. O que elas querem eu tenho, o lança pra constar. E lá no motel ela vai ter que me dar de cinta, liga, veste preta. Ela tá aqui, tá se vacilar. Comigo não vai ver, eu só raiar. É de segundo em segundo, querendo aspirar, se continuar. Assim eu já sei no que vai dar. Ela é glamurosa, charmosa e gostosa. Mas fazer o que? Ela não vale uma rosa. Na quina tem flagrante, pode vir que tem. Escama, rupinol e...